Bravo, 9961. Bom dia, prossiga. É o Gol 9961, teria autorização, galhão? Passei no pronto, papel. Firmo. Gol 9961, autoridade da Leão, nível 360. Decolagem pistão 0, curva direita. Da El, Leda, após rua DCT Irume. AP November 857, conforme a rota. 54 no 5, 1, 19, 3, 5, é o controle. 360, conforme a rota da Euleda, Irume, AP November 857, comando à direita da 190. 54, 195, acionar. 1935 é a saída, Gol 961. Correto, reporta pronto. Confirmando, parte 3. Firmo. Ok, seguinte. Torre Salvador da 3597, passou em GTA, baixar e travar de visual. 3597, autorizado pouso, pista no 0, vetor no 80 graus, 129. Ele pousa, pista 10, 3597. Se não, por gentileza, a condição da pista, agora está 3597. Considere molhado, faz bastante tempo que não pousa nenhuma aeronave, então não tem como informá-lo da condição da pista, que é 3517. Salazano 2, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 03, confirma a pista contra molhada, não sei. Você tá seco, mano. Consegue, Juliette, Alfa com a posição 12, da 357, bom dia. Prossegue, Alfa Juliette, portão 03, ok? Da 357. Ah, ok, Alfa e Juliette, portão 3, obrigado, bom dia. 1961. Artaxa 1961, temos um no 76 porta 3h40, Tantan Campinas. Ok, copiado, 1961, táxi em frente, via parte, segunda direita via Índia, ponto de espera 1-9-95, ajuste na 0-18, bom voo. Frente, via parte, Índia, ponto de espera 2-8-9-5, 1-9-1. Favor cordial, TAM 3153 na posição de número 8, informação Lima. Está um pouquinho cedo, mas agradece se poder informar a saída para o Galeão. TAM November 857. Aguarde. Copa November 857, confere. Dael, líder 1. Torre de Salvador, bom dia, Chanel 6225. 225, bom dia. Fala sobre o campo, está molhado, reporta visual. Reporta visual, 6225. Chanel 6225, autorizado pouso Bituno 0, Bituno 70 graus, 079. Livre pouso do Chanel 6225. Autorizado ali, manter pista no zero. Mandei manter o 9591. 10, foi isso. T25, solo aos 29, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 07. Direita, Alfa Juliette, portão 07. Oceaner 6225. 2 Salvador, bom dia, Gol 99 no meio. Pô, 99 no meio, bom dia, pista molhada, informaria livre. Agora eu não pensaria que 99 no meio. Bom dia, Azul 4040, pronto, copo. Zero com fim, nível 320, decolagem pista na zero, curva direita, perfeito saída da EL, corrijo, perfeito saída agora após Elefa, aborde para seguir a via rota do plano, 5-4-2-3-1-1-9-3-5, controle. Já ficou falando na rota, reporta pronto, portão 1. Salvador, 103153, na sua escuta, se tiver a nossa autorização, por gentileza. Três, 130, Galeão, 340, decolagem na zero, curva direita, da Elida, após o ADCT Irume, apoio November 857, aerovia, pode conforme. 5-4-2-5-1-1-9-3-5, é o controle. Nós estamos aprovados nível 340. A aerovia inicial é até November 857, seguindo conforme após. Decolando da pista 10, curvando à direita, perfil da EL, Leda, direto e Irone. Transponde a 5-4-2-5, controle de Salvador, 119-35, da 3153 da Grande. Correto, Matrão. Paulo Salvador, bom dia, TAM 35-107, informação Mike, autorização Brasília, pronto para cópia no portão 3. Salvador, TAM 35-107, está no portão 3, informação Mike, autorização Brasília, pronto para cópia. Entra o aeroclub 3-5-107, prepara a saída, Arbor. Arbor, aguardando, TAM 3-5-107. Comandante, por gentileza, confirma um ajuste de altímetro para o TAN 3153. Alô? O TAN 3153, poderia informar o ajuste de altímetro, por favor? 1098. 1098, obrigado. TAN 3597, copia. TAN 3597, prossiga. Cruzado Brasília, 360, via Pezuna 7, após conforme a rota do plano. Da coluna 0, curva direita, perfeito saída Arbó, após Elefa, aciona 5422, 12, corrija 119, decimal 3, 5, controle. Brasília 360 autorizado, rota do plano Presulu 17, decola da 10, curva direita, perfil Arbor, transição Elefa, 5422, transponder, 1935, controle, TAN 3517. Ótimo, pronto, TAN 3517. 17. Salvador, bom dia, 1093, estabilizado LS, fica no zero. 093, reporta Sol Campos, dá uma olhada. Tem que reportar, 1093. Confirme pro 4044. Bom, 3597 aguarda, o colega da Azul já comentou já. Ok, gente. Salvador, 13153, para o táxi com 178, 3 horas e 20, Campinas. Prisão da NEMA, texto no zero. Arima, tempo no zero, super 0-0. 0-8. Com 1-0-8, iremos até o ponto de espera, via Pátio Índia, torre 118.95, 0-3-1-5. Nossa, 2 solo, 2 decimal, 1 solo, 855. Solo, bom dia, Federal 9972. Bom dia, Federal 9972. Alfa, Kilo 4351. Alfa, Kilo 43, a posição. Agradeço. Bruno 759, aeronave cabeceira já iniciou e foi uma pista livre. Valeu, vamos lá, Bruno 759. Portão 1-0. Esse é o contrato da TAM, ingresso Juliette, portão 1-0, gol 1093. Salve, Salvador, bom dia, TAM 3890. TAM 3890, bom dia. Pra Recife, 270, guarda com. Guarda. Confirme se a aeronave da Gol vai ingressar no pátio? Negativo, só após a sua passagem. Paciente. 59, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 129. Autorizado pouso, 1 no 0, no 759. No 7, após a companhia autorizada, portão 3, chama táxi. Ordenado da companhia autorizada, chama táxi, está 35 no 7. Azul 4040, decolado 57, controle 1 no 9.35. Obrigado, bom dia. 9-0-4. Prossiga. 3890-30 Recife, nível 2, site 0. Decolagem pistão a 0, curva esquerda. Perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju. Aciona o transponder 5433, controle 1, 19.35. 5-7-0. Decolada 10, curva esquerda, Pulca, Jama, Aracaju, 5433, 10935 ao controle. Tá no 612, deixa eu mandar para o push. Tá 353, mantém o ponto de espera agora. Mantendo o ponto de espera, tá 3155. Puxa, carga 570, continua a aproximação, informarei pista livre, pista molhada aqui. Okay?